como certo pra nenhum lugar, nem cais, nem bandeira no meu corpo, nada além do sol, e um jeito muito sensual, sem roupa, sem medo, deixar os pelos e os cabelos dourando pra melhor seduzir meu amor. Sobre a pele um bronzeado moreno, pra guardar o feitiço do sol na cor. Água clara pra gente se banhar, e no corpo balançando o mar, mexendo, tentando, gente, o bicho não pode resistir, e a vida é tudo isso aí, um beijo, um desejo, fogo do sol, água do mar, luz do luar. Pode resistir, e a vida é tudo isso.